Os seres humanos, com suas guerras, violência e matança, destruíram esse paraíso que os deuses lhes deram. Eles são desprezíveis. Não posso permitir que eles continuem se espalhando pelo universo. Com este corpo tão poderoso, serei capaz de exterminá-los na existência de uma vez por todas. Vou matar os seres humanos em prol da justiça. Aquele quem chamam de Zamas, um prodígio, senhor Kaiô. Alguém que foi capaz de ver o que ninguém enxergou. Mudar o rumo do universo não estava nos meus planos, mas eu não pude conter o meu desprezo por humanos. Eu sinto tanto ódio, o que vocês fizeram? Nunca deram valor pro mundo que os deuses lhes deram. Sua espécie só apodrece e a terra, suas vidas são em vão. Eu mesmo corrigirei esse erro da criação. Tirei a vida do meu mestre, a morte é como as folhas de chá. Enquanto meu plano não estiver cumprido, meus deuses irão me parar. Pra me tornar o mais poderoso e acabar com os terracos do planeta sul, eu assumi o corpo do Saiyajin Son Goku. Justiça, exterminar o ser humano pra que ele não mais pegue. Justiça, e foi assim que eu me tornei Goku Black. Pra que o bem possa reinar, o mal precisa acabar. E acabou. Muitos danos, esse é o plano zero humano. Já faz muito tempo que se corrompeu, viajando no tempo, me tornei um deus. Acabar com as suas vidas é minha vontade divina. Goku Black, eu sou a justiça. Aqueles que levantaram suas armas contra essa justiça que não podem evitar, devem sentir na pele o desespero e o terror, pra que nunca mais possam se levantar. Meus inimigos me temem, diante de mim eles tremem, que os parasitas queimem. Não tenho piedade de ninguém, carrego dentro de mim o maior dos ódios, o ódio de um deus. Mortais e juízo causaram juízo final, muito se ajoelhem. Vou reduzi-los a pó neste mundo, pois acham que tem importância. Farei com que sofram pra verem o tamanho da sua insignificância. Continue achando que você sairá vivo e que derrubo é tido, continua nessa guerra. Posso te garantir que esse será seu último dia nessa terra. Justiça, exterminar o ser humano pra que ele não mais pegue. Justiça, e foi assim que eu me tornei Goku Black. Pra que o bem possa reinar, o mal precisa acabar. E acabou. Muitos danos, esse é o plano zero humano. Já faz muito tempo que se corrompeu, viajando no tempo, me tornei um deus. Acabar com as suas vidas é minha vontade divina. Goku Black, eu sou a justiça.